Abrindo o programa Gramofone, nós ouvimos Noel Rosa e Arthur Costa, composição do Noel Rosa, Mentiras de Mulher. Bando de Tangarás, de Noel Rosa, Almirante João de Barro, Lataria. Bando da Lua, de Léo Cardoso e Ademar Santana, Quero Ver. Na sequência do programa, Orlando Silva. Amigo leal, meu sofrimento é igual ao que hoje trago comigo. Usaste de lealdade dentro da nossa amizade, mas eu não fui teu amigo. Numa paixão incontida, roubei-te a mulher querida, sem que soubesses talvez. Com dinheiro e falsidade, por uma felicidade, quis a desgraça de ter. Perdoa-me, bom amigo, teu perdão será o abrigo do remorso deste drama. Meu desengano eu já tive, pois que comigo ela vive, mas é a ti que ela darei carinho nem afeto, mas pra te abençoar

iaiá. Puxquim de iaiá. Puxquim de iaiá. Cumá, cumá que faz chorar. Pus boi de iaiá. Cumá, cumá, cumá. Pus boi de iaiá. Cumá, cumá, cumá. Pus boi de iaiá. Cumá, cumá que faz penar. O jeitão de iaiá. Me dá, me dá. Uma dor. Me dá, me dá. Que eu não sei se é, se é. Se é ou não amor, só sei que aiá tem umas coisas que as outras aiá não tem. Se é, os filhos de aiá. Se é, os filhos de aiá. Que mais? Os filhos de aiá. Ai, que bom. Os filhos de aiá. Tem tanta coisa de mal neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite, escondida nos canteiros. Tem música e beleza, tem na voz dos boiadeiros. A prata da lua cheia, o leque dos coqueiros. O sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria, que nada disso pode matar. O que? O que mais? Nos canteiros tem música e beleza, a voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos boqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O que é? Que tabuleiro da baiana tem. Vatapá, oi, caruru. Bumbotá, oi, tem umbu. Ai, oi, oi. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor, iaiá. No coração da baiana tem. Seu deserto, oi, querer. E você é oi, querer. Pra você. Deus, Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é teu lugar danador. Mentirada, mentirada, mentirada, tudo já fiz, fui até nunca encherei. Pra ser feliz, meus trapinhos juntei com você. Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão. E no amor que governa o coração, no tabuleiro da baiana tem.

gingar. Vai ouvir teu pássaro cantar à luz das madrugadas. Oh, Brasil, quebrando nas quebradas teu samba. Para o mundo samba. Aqui o samba está querendo conhecer a nossa patrocada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato. Vai estar tá no custo a carajé e a vara. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e iaiá. Brasil, Brasil, esquenta e faça os bandeiros. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, num barulho de matadores. Batucada, eu digo aos seus valores, pastorinhas e cantores, expressões que não têm par, oh meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos amar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Selva se deram nas noites seus ritmos baixos.

ilusão. A minha mana, para inteirar o almoço, come casca de banana, depois engole o garoto. E o meu tio faz vergonha todo instante, foi ao circo com patinho e engoliu o elefante. E como canta, sempre com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo de odó. E como canta, sempre com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo de odó. A minha tia já engoliu uma fruteira, estou vendo ainda os dias que ela almoça a cozinheira. E depois disso leva sempre até a palpite, toma chumbo de litido para abrir o apetite. Meu bisavô, que era um índio muito culto, devorou a tribo inteira com pajé, cacique e tudo. E a minha avó, que comia portuguesa, reduziu dois pois a pó e ainda fiz a sobremesa. E como canta, vem de com a minha avó, na minha casa, se come prato fundo eu dó. E como canta, vem de com a minha avó, na minha casa, se come prato fundo eu dó. Ofereço meu auxílio, passe bem, vá pela sombra. Acabou-se o nosso exílio, seu amor e o seu nome. Eu também vou esquecer. Desta vez juntou-se a fome com a vontade de comer. Se não mandei você embora, enfim foi porque me faltou a coragem. Mas se você vai dar o fora, então passe bem. Yeah.

Abrindo o programa Musicalidade, nós ouvimos Zé da Velha e Silvério Pontes, composição de Pixinguinha, Cinco Companheiros. Raul de Barros, de Pedro Melo, dos Santos, trombone travesso. Carlos Poiares, de Roberto Barbosa, violão manhoso. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Roberto Silva. Sabe?